gosto de tomar. Café com Tri, este sim dá gosto tomar. O café das promoções, o seu prazer diário. Repórter Difusora. O governo federal realizou a entrega de 15 vans a municípios acrianos na última quarta-feira, 29 de maio, na sede da Associação dos Municípios do Acre. Os veículos são oriundos da estrutura de mobilidade no Sistema Único de Assistência Social MobSuas, que serão usadas para ampliar o acesso da população aos serviços socioassistenciais. Chapuri foi um dos municípios do Acre contemplados com a ação. A secretária municipal de assistência social, Dayana Castelo, participou do ato de recebimento da van e agradeceu ao governo federal pela parceria. De acordo com ela, que também é a primeira dama do município, o veículo será de extrema importância para o auxílio à prestação dos serviços socioassistenciais à população chapuriense. A iniciativa representa uma inovação no atendimento socioassistencial ao permitir que as equipes do SUAS realizem ações proativas, protetivas e também preventivas. A van MobSuas possui, de acordo com as informações, acessibilidade universal e será utilizada para transportar pessoas com deficiência, idosos e outros grupos em situação de vulnerabilidade para os serviços de acolhimento e centros de referência de assistência social. Além disso, os veículos possibilitarão também a mobilidade das equipes do SUAS para facilitar a realização de visitas domiciliares e busca ativa em áreas mais distantes e de difícil acesso. De Chapuri, Raimari Cardoso, para o Sistema Público de Comunicação do Acre. Repórter Difusora. Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Difusora. A Rádio Difusora Acreana apresenta Audiência Pública, um programa onde você tira suas dúvidas, conhece seus direitos e deveres. Audiência Pública. Apresentação: Dr. Clóvis Augusto. Horas e 7 minutos, já está no ar o programa Audiência Pública. Boa tarde, professor Marco Aurélio, seja bem-vindo de volta. Boa tarde, professor Clóvis, é muito bom estar aqui, embora em dia diferente, né? Segunda-feira, 15 horas, então um horário diferente do que tínhamos por hábito de dizer sextou, agora para nós está valendo a regra do segundou, né? Então começamos aí mais uma semana e eu quero aí desejar uma semana maravilhosa, uma semana exitosa para todos que estão nos ouvindo. Um abraço aí aos amigos e colocamos aqui à disposição o número 996087777, como sempre, prontos aqui para interagirmos com os nossos amigos, tanto da capital quanto do interior. Exatamente, também temos o 996036149, o seu telefone à sua disposição para que você participe conosco aqui do programa Audiência Pública. E hoje a gente trabalha com diversos temas e a gente vai começar falando principalmente do mês de combate, né, à violência contra o idoso, né? Nós já temos as campanhas do Tribunal de Justiça que vão trabalhar nessa temática aí e vários juízes vão decidir, né, processos relacionados a isso aí, vão dar um foco para que realmente fique bem demonstrada aí essa campanha. E você que tem problemas aí em processos em que você é acusado de violência ou de fraude contra idosos, né? Nesse momento aí nós vamos ter uma aceleração desses processos para que você seja julgado e, se for condenado, a pessoa vai ter a pena devida para que não faça nada contra o idoso. Não é isso, professor Marco Aurélio? Na verdade, existe naturalmente uma prioridade, pelo que prevê a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, né? É pelo menos o idoso de 60 até 80, né? Que depois tem a Lei 13.466, que alterou a Lei 10.741 e trouxe aí mais algumas prioridades àqueles que têm mais de 80 anos, né? Então temos duas classes aí, dois segmentos de idosos. O importante é que a Constituição Federal, lá no artigo 230, traz a obrigação do Estado, da sociedade, em zelar pelo bem-estar, né? pela vida, pela igualdade, pela liberdade, pela segurança e pela propriedade, garantindo aí a inviolabilidade a todos os direitos que os idosos têm. E esse mês é um mês dedicado aí a esse segmento social que são os idosos. Exatamente. 15 horas, 10 minutos, né? Você acompanha o programa Audiência Pública. Nosso telefone à sua disposição já, o 99608-7777. Nós já temos um ouvinte aí? Ainda não. Ok. Então você participa conosco, nós temos as notícias também já do Tribunal de Justiça, né? Informando aqui você que está aí com um bom dinheiro para um investimento, né? No mês de junho já temos 13 leilões previstos para bens, né? Diretamente do Poder Judiciário. O cronograma do mês de junho se inicia com o encerramento do leilão judicial da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, onde está em oferta dois galpões de parque industrial, um carro e um terreno no loteamento Parque Industrial. Também, na 2ª Vara Cível de Rio Branco, um terreno, um carro, um semi-reboque e um sítio de 18 hectares, além de uma chácara no bairro Edílio Rodrigues. Né? Também, na Vara Cível de Feijó, tem três novilhas fêmeas, né? Vara Cível de Plácido de Castro, com um ponto comercial na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, e na Vara Cível de Feijó, uma máquina partidora de lenha hidráulica. E ainda no dia 7 nós temos um outro leilão, que é referente à comarca, aliás, uma edificação no bairro João Alves, e no dia 10 uma venda de uma moto, e em Manuel Urbano um leilão de um caminhão, vai se encerrar no dia 11. Para você ter mais atenção, para você ter mais informação, é só você acessar o site www.deonisialeilões.com.br, que é a leiloeira oficial do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, e ali você vai ver estas e outras ofertas, né? Quando é que um bem vai a leilão, professor Marco Aurélio? Um bem vai a leilão quando está na fase de execução. É uma das formas, né? Nós temos lá no artigo 825 da Lei 13.105 de 2015, é uma forma de expropriação. Então, quando a pessoa deve para alguém e não tem dinheiro para pagar, o Estado tem aí o poder de pegar um bem e colocar em leilão, vender no leilão e pegar esse dinheiro e pagar a dívida. Né? Pois é. E aí, isso pode ser também quando alguém perde um bem, né? Em razão de uma atividade criminosa. Ah, sim, sim, claro, também, né? Também tem, tá. O artigo, na verdade, nós temos o amparo como uma pena até acessória, né? Previsto lá no Código Penal, no artigo 92, que a pessoa pode perder os bens aí. Inclusive, tem um caso aí de um funcionário público que está sendo julgado, que ele comprou coisas além do poder financeiro proporcionado pela própria remuneração, né? É o que está enquadrado no artigo 92. A perda de bens, né? Temos aqui nesse caso, né? Se a pessoa tem um patrimônio além daquilo que ela tem condições de ter, né? Está sem lastro esse sem patrimônio, lastro. Né? Exatamente. Então, nesse sem caso lastro. Aí, vai ter um probleminha para poder justificar qual é a sua origem desse bem, e em razão disso a pessoa pode ter problemas e ter que justificar. E se não justificar, ele perde esse bem e esse bem vai a leilão. Professor Tacorelli, nós estamos com 15 horas, 14 minutos e agora nós estamos ao vivo também, já no Facebook. Né? Olha, estamos encaminhando aí a nossa mensagem, né, do programa Audiência Pública, agora às segundas-feiras, toda tarde, né, de segunda-feira, aqui na Difusora Criana. Antes, né, uma hora antes do programa do Zezinho Melo. Voz de ouro, né? Voz de ouro. A voz de ouro. Grande botafoguense. E professor, tem um recado aqui do Sidney, dono do COE, né? Ele tá escutando o programa e disse que se os idosos que gostam de dançar, lá tem uma música boa, né? Então, diariamente tem uma música boa no COE. Eu estive lá na sexta-feira e conversei bastante com ele. E aí o público dele é exatamente os idosos, são os idosos, né? Então é muito interessante lá, o COE. São os remanescentes do Saudosa Maloca. Exatamente, que eu diria. Até os cantores são lá, né? Saudosa. Então, para quem gosta, né, aí de uma seresta, para quem gosta de um ambiente mais calmo, o COE, né? A gente não está fazendo propaganda, né? Mas como o Sidney já exatamente, tá, aí, né? Um abraço tá então aqui, aí para o Sidney, sucesso em seu empreendimento. A diversão ela existe para todas as... Ele fez uma pergunta aqui, fez uma pergunta. Para todas as idades, né? E para todos os públicos, né? Todas as classes sociais. E para quem gosta de uma boa música, para quem gosta de dançar, né? Exatamente. O COE, né? Fica onde o COE? O COE é na Isaura Parente, onde era o Maria Farinha, né? Antiga Maria Farinha, né? É, na frente do Bar dos Santos, né? Mais conhecido mais o Bar dos Santos. Mais conhecido ainda também, né? Tem aqui uma pergunta dele mesmo, perguntando se o idoso pode fazer concurso ou tem alguma limitação na idade, né? Então, né, rapaz, hoje esse ainda não é um tema muito bem assim definido pelo Supremo Tribunal Federal. O meu entendimento particular é que o idoso ele pode fazer, sim, né, o concurso, até porque hoje já aumentou muito a faixa de idade para aposentadoria. Sim, sim. Então, em alguns cargos, a idade é de 75 anos. Sim. Hoje, com 60 anos, poucas pessoas se aposentam. Talvez só algumas categorias que detêm aí um privilégio em razão, vamos dizer assim, das características do trabalho, que é o professor de alfabetização de crianças, que com toda certeza, né, faz jus, né, a esse direito de aposentar mais cedo, porque a alfabetizar crianças, sim, e lecionar para crianças é complicado. Algumas carreiras militares, algumas profissões de maior risco, né, e de mais desgaste. Por exemplo, jogador de futebol, né, se aposenta com 15 anos, né, na verdade, de tempo de serviço. Então, considerando isso, eu acho que a pessoa, por exemplo, ela entrar num concurso público